Amém, Jesus. Amém. Aleluia. Ninguém está impedido de glorificar ao Senhor. Eu gostaria de perguntar, quantos estão aqui desejosos de sentir o poder e a bênção de Deus? Podem dizer amém? Uma vez mais. Amém? Aleluia. Vai acontecer milagres aqui nesta noite, porque o Deus de milagres está presente. Aleluia. Aleluia. Oh, glória, tem vontade de pular e de louvar ao Senhor Jesus Cristo nesta hora, quando podemos sentir a sua glória, o seu poder em nossas vidas. A glória do Senhor não perdeu o seu brilho. O poder de Deus não está em decadência. Ele está aqui conosco nesta noite. Exaltemos a sua santidade e o glorifiquemos neste momento. Não perderia, em hipótese alguma, esta rica oportunidade de glorificar ao Senhor Jesus. Quando os astros do futebol estão nos campos, os torcedores não perdem a oportunidade de no campo exaltar o nome dos seus astros prediletos. Nós estamos aqui, isso pode ser até uma quadra de esporte para outras ocasiões, mas hoje este lugar é Betel, casa de Deus, e nós vamos aproveitar para glorificar ao Senhor Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! Me perdoem os frios, me perdoem os sorveterianos, mas hoje eu quero falar em línguas estranhas, aleluia. Quero louvar ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele merece todo louvor. Andaram dizendo por aí que o crente não deve fazer barulho na igreja. Nunca, jamais isto entrará no meu coração, porque silêncio eu só vejo no cemitério e no hospital. Aqui não, aqui tem vida, vida, vida, vida, vida com abundância. Aleluia, aleluia, glórias ao Senhor Jesus Cristo. Sabe, meus amigos, aleluia, eu creio que Deus está nos olhando nesta hora, e Ele está contemplando o louvor do Seu povo nesta noite. Por isso, Senhor Jesus Cristo, nós Te glorificamos nesta hora. Na cidade de Americana, no interior do estado de São Paulo, Jesus, tem um povo que Te glorifica nesta hora. Recebe o louvor do Seu povo. Aleluia, glórias ao Senhor. Vamos abrir a Bíblia nesta noite, e vou falar hoje sobre algo que me alegra em falar. Esta noite eu vou falar sobre o povo que vai morar nos céus. Aleluia. Ei, pregador, que povo é esse? É o povo da Assembleia de Deus? Os batistas? Os metodistas? Os wesleyanos? Os tradicionais? Brasil para Cristo? Presbiteriana renovada, presbiteriana tradicional, batista renovado, batista pentecostal, batista Betel, batista regular, batista tradicional. Qual é a igreja que vai morar no céu? Para metodista, o metodista wesleyano, o do Brasil para Cristo, ou da igreja do Evangelho Quadrangular, a igreja Deus e Amor, amor de Deus, sopro divino, sopro da bênção, casa divina, casa da bênção. Tantas igrejas: católica, católica apostólica romana, católica apostólica ortodoxa, católica apostólica brasileira do Padre Padre Inciso. Qual é a igreja que vai subir no céu? Meu amigo, você vai saber nessa noite. Deus não vai levar uma denominação, mas há um povo que Deus deseja levar para o céu, e sobre ele eu quero falar aqui nesta noite. Aleluia. Xarabacandaraia. Não fugirei ao tema sobre fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Dentro da mensagem, como subtema, abordarei o assunto também. Por favor, abram na segunda epístola do apóstolo São Pedro, no capítulo 3, versículo 13, 14 e 15. Segunda epístola do apóstolo São Pedro, capítulo 3, versículo 13, 14 e 15. Aleluia. Tem gente que pensa que é preciso esperar o fim do culto para receber o batismo com o Espírito Santo. Olha, você pode receber agora, viu, meu irmão? Glorifica o Senhor que pode receber o poder de Deus e o Espírito do Senhor agora. Aleluia, glória a Deus. Tem gente que quer moldar a bênção de Deus no figurino mesquinho do homem. Deus opera quando Ele quer, com quem Ele quer e como Ele quiser. Senhor, opera nesta noite. Aleluia. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novo céu e nova terra em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o vosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Voltemos ao versículo 13. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novo céu. Ainda podemos abrir em Apocalipse capítulo 21, versículo 1 até o versículo 7. Apocalipse 21, versículo 1 ao verso 7. Dizia o servo de Deus naquela visão gloriosa, e eu creio que os irmãos terão essa visão nesta noite, aleluia. E vi o que, irmão João? E vi o que, irmão João? Um carro novo, não. E vi o que, irmão João? Uma casa nova, não. O BNH está muito ruim, está muito caro. E vi o que, irmão João? E vi um novo céu e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa, ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus, aleluia. E Deus limpará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, e quem quer que tiver sede de graça, lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas. Eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Oh, glórias ao Senhor. Aleluia. Só esta leitura já é uma pregação. Evidentemente, amigos aqui presentes, senhor morador da cidade de Americana ou de cidades vizinhas que estão aqui nesta noite, você talvez esteja até assustado. Você esperava encontrar com essa gritaria toda um jogo de futebol, mas você está vendo que é algo diferente. Mas você está sentindo que é um povo muito mais alegre do que um jogo de futebol, porque esse povo não perde nunca, aleluia. Esse povo não perde nunca. Nós estamos com aquele que é mais do que vencedor. Aleluia. Aleluia. Jesus só ganha. Tem gente que prefere ficar com aquele que está derrotado. Eu não. Eu quero ficar com Jesus. Por isso eu digo: o crente é o povo mais inteligente da terra. Está com aquele que não perde nunca. Aleluia. Ele está conosco nesta noite. Nesta hora, eu posso afirmar que esta terra em que nós vivemos, senhoras e senhores, não durará para sempre. Nós sabemos que Deus já havia até predito isso muito antes de Jesus Cristo vir. Em Isaías, por exemplo, capítulo 65, verso 17, ele dizia: eis que eu crio um novo céu e uma nova terra. Meu amigo que está aqui presente, não fique iludido. Essa terra em que você vive, ela não durará para sempre. Os próprios grandes cientistas estão dizendo, os ecologistas, os grandes médicos, os grandes cientistas, eles estão afirmando que o mundo não tem mais do que alguns anos de sobrevivência. Os grandes estadistas de guerra ou analistas de guerra estão afirmando que se o mundo não acabar de uma forma, vai acabar de outra, porque os homens já possuem poder para destruir o planeta Terra por mais de 100 vezes diante das armas nucleares que já possuem. Nós estamos verificando que os recursos energéticos estão sendo limitados. Dentro de mais 15 anos não haverá mais petróleo para mover as máquinas. Dentro de mais alguns anos haverá fome por causa da explosão demográfica, e não haverá alimento suficiente para manter todo este alimento. E você dirá: o que fazer? Meu amigo crente não está nem preocupado com isso. Ele sabe que Deus já tem para ele um novo céu e uma nova terra. Esse é o povo que vai morar no céu. Por isso nós nos alegramos, falamos línguas estranhas, glorificamos a Deus, exaltamos ao Senhor Jesus Cristo, pregamos esta palavra, amamos esta palavra, falamos esta palavra, sentimos esta palavra, exaltamos esta palavra, porque sabemos que este é o povo que vai morar no céu e vale a pena glorificar ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. E neste lugar que Deus está criando, Deus não é demagogo, Ele não é homem para mentir. Ele está dizendo: eis que eu preparo um novo céu e uma nova terra. Aleluia. Eis que eu preparo um novo céu e uma nova terra. Já está preparado. Aleluia. Já está preparado este novo céu. Já está preparada esta nova terra. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Mas vejam, senhoras e senhores, que se este lugar onde Deus já preparou, a Bíblia diz que ele, a Bíblia nos mostra quando ele diz: eis que eu preparo um novo céu e uma nova terra. Deus preparou o céu. Céu é um lugar preparado. Se o céu é um lugar preparado, também o povo que vai morar no céu tem que ser um povo preparado, porque só vai morar num lugar preparado um povo preparado especificamente. Sem a devida preparação, ninguém, ouça-me por favor, sem a devida preparação, amigo que entrou aqui pela primeira vez, ninguém irá morar neste céu. Não. Me perdoe a franqueza com que eu lhe digo esta noite isto. Sem a devida preparação, ninguém vai morar neste céu. Você dirá: mas Deus é tão bonzinho, pregador, o senhor acha que Deus vai me mandar para o inferno? É uma boa maneira de você querer fugir das coisas e ajeitar no jeitinho brasileiro para ver, deixa como está, para ver como é que fica. Mas a realidade é esta, e eu não estou aqui para brincadeiras. Eu quero nesta noite lhe dizer que sem a devida preparação ninguém vai morar nos céus. Você dirá: mas esse Deus não vai mandar ninguém para o inferno? Deus não manda ninguém para o inferno, você vai porque você quer. Agora, se você quer morar nesse lugar preparado, fique sabendo que o povo que vai morar no céu tem que ter algumas condições. Eu vou falar sobre isso nesta noite. Para entrar no céu, só entrará em primeiro lugar um povo perdoado. Em segundo lugar, só entrará no céu um povo purificado. Em terceiro lugar, só entrará no céu um povo fortalecido, isto é, preparado. E em quarto lugar, só vai morar no céu um povo acostumado com o ambiente do céu. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Xarabacandaraias. Oh, aleluia! Glórias ao Senhor. Eu tenho que agradecer muito a meu Deus por essa salvação, mas eu tenho que agradecer o irmão que um dia veio falar desse Jesus para mim. Oh, glórias ao Senhor. Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia! Primeiramente, se você quer fazer parte do povo que vai morar no céu, primeiramente, tem que lembrar, a primeira condição, tem que ser um povo perdoado. Ah, pregador, então se isso é o problema, a minha salvação está garantida, porque eu já estou guardando na poupança da minha família um dinheiro bom para o dia que eu morrer. Meus familiares vão fazer uma missa de sétimo dia e eu que vou estar lá no purgatório, vou sair e vou ocupar o melhor lugar do céu, se depender de dinheiro. Pobre de você se você pensa que com dinheiro você vai no céu. Tem gente abrindo verdadeiras fazendas lá no céu, olha lá, pensando que com dinheiro compra propriedade. Não, meu amigo, você está equivocado. Primeiro equívoco: não existe purgatório. Eu só conheço um purgatório, sabe, meus irmãos? Eu criei uma vez um pastorzinho alemão, mas ele ficou doente, morreu. E um dia a minha esposa deixou ali, ficou triste, a casinha que tinha ali do cachorro, mandei enterrar e fui lá. Passou uns meses depois, falei: ah, preciso tirar essa casinha daqui, minha esposa. E então ela deixou que eu mexesse ali, com muita saudade do cãozinho. E eu fui lá mexer. Quando eu fui colocar o pé ali, meus irmãos, meu pé ficou preto de tanta pulga que tinha ali. Eu acho que ali era o purgatório. Esse eu conheço. Mas esse lugar onde vocês pensam que a pessoa vai purgar os pecados, isso é conversa. Este livro, a Bíblia Sagrada, não me dá direito nunca a falar sobre isso. A Bíblia diz que depois da morte, o juízo. Não deixe, não seja enganado, meu amigo. A Bíblia Sagrada é clara. Talvez você não goste do que eu estou dizendo, mas eu não vim aqui trazer palavra bonita para você. A verdade não muda por você gostar dela ou não. A verdade é sempre a verdade. E nesta noite eu quero falar a verdade para você sair daqui convicto de que existe um lugar para um povo preparado, para um povo perdoado. Se você não entrar pelo caminho do perdão, você não pode entrar no reino dos céus. Não. Não pode. Jamais poderá se entrar no céu se você não fizer parte de um povo perdoado. Agora você dirá, como é esse perdão, pregador? Existem algumas seitas por aí que dizem que a pessoa pode assim melhorar, né? Eu morro hoje, depois reencarno uma vida melhor. Quer dizer, é a tal da doutrina da reencarnação. Dizem por aí que uma pessoa morre e depois reencarna em outra vida. Meu amigo, se reencarnar é para purificar e melhorar, o mundo vai mal, porque cada dia o homem está pior. Estamos vendo o homem partindo para bestialidades, notícias de violência. O homem entrou no caminho de uma imoralidade tão grande que hoje as músicas para fazer sucesso dizem que trocar de marido é como trocar de roupa. Estamos vendo a vergonha do homossexualismo crassando a nossa sociedade, a vergonha, a imoralidade, ao ponto de tal baixeza que o homem está quase na condição dos animais. E estão dizendo por aí que isso aí é bom, que isso aí é sucesso, que a adoração a Satanás é bom. É esse o mundo que você está vendo aí, cujos pais estão assassinando os filhos, e alguém dirá, a cultura melhora. Estamos vendo hoje que há poucos dias atrás, um dos países mais evoluídos do mundo, que é a Inglaterra, deu a maior prova de barbarismo e de violência com toda a sua cultura naquele jogo de futebol que ouviram falar que morreram centenas de pessoas. O mundo está cada dia de mal a pior, meu amigo. Se a doutrina da reencarnação é para purificar, então nós já estamos vendo que o mundo vai de mal a pior. Mas vejam bem, é tão fácil verificar que essa doutrina é uma balela e uma mentira, porque se hoje nós somos no mundo quase 5 bilhões, não é milhões, não, é bilhões de habitantes. Eu pergunto, se a doutrina da reencarnação, nós viemos reencarnando de outras vidas, se hoje somos 5 bilhões, de onde é que vieram 5 bilhões se no passado era apenas Adão e Eva? Pronto, caiu por terra a teoria da reencarnação. Isso é conversa, meu amigo, não aceite isso não. Existe um livro, a Bíblia Sagrada, que nos dá a receita para você ir ao céu. O perdão é só através de Jesus Cristo. Jesus Cristo, olhe para mim. Você está vendo aqui um descendente de japoneses falando de Jesus. Pela tradição eu tinha que pregar Buda, Confúcio. Tinha que estar pregando outra seita. Está em moda falar em seitas orientais. Mas eu não vou atrás de moda, não. Eu estou é com Jesus Cristo, Salvador do mundo. Aleluia. Ele é o Salvador da minha vida. Ele é o Salvador. Ele é o Perdoador dos pecados. Ele quem transforma a nossa alma, a nossa vida. Xarabacandaraia. Aleluia. Isaías dizia ele, quem é ele? Jesus, é ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Xamacandaraias. E ele dizia, Isaías 43:11 registra, ele dizendo, eu sou o Senhor e fora de mim não existe Salvador. Não adianta você andar atrás de Buda, Allan Kardec, Confúcio, Maomé, Pedro, André, Tiago, Felipe, João, Takayama, Papa, homens. Não, você tem que estar com Jesus Cristo, é Ele o Perdoador. É Ele o Perdoador dos nossos pecados. Xemakalabaxarabacandaraia. Aleluia, aleluia. Não se assuste, meu amigo, se você vê de vez em quando o irmão ficar gritando de alegria aí. Você dirá, mas isso é emoção. Não, senhor, bem, pode ser. Você dirá, mas é a emoção que traz o avivamento? Não, não, é o avivamento que traz emoções, porque emoção pode não trazer avivamento. Agora, avivamento traz emoções. E quando o crente está cheio de alegria, do gozo do Espírito Santo, ele começa a falar línguas estranhas, e não estranho deles glorificarem a Deus, porque nós não estamos servindo um Deus morto de pau, de pedra, de gesso. Ele está vivo e está aqui nesta noite. Aleluia! Ele está vivo nesta noite em nossos corações. Aleluia! O perdoador está aqui nesta noite. Aleluia. Uma pessoa não pode perdoar-se a si mesmo. Não, não. Uma pessoa não pode perdoar-se a si mesmo. Eu chego no rosto do pastor Munhoz e dou um tapa nele, xingo ele, ofendo ele. Depois eu volto para casa todo alegre. Eu chego na frente do espelho da minha casa e digo: Takayama, eu te perdoo, viu? Você me perdoa? Eu te perdoo. Está perdoado? Está perdoado. Vocês acham que isso vale? Isso é hipocrisia. Não. Eu não posso perdoar a mim mesmo. Se eu quero receber o perdão, eu tenho que chegar na pessoa que eu ofendi e dizer: irmão Munhoz, me perdoe, eu errei contra o senhor. E se ele quiser me perdoar, ele vai me perdoar. Só se perdoa uma pessoa que está arrependida. Ninguém pode perdoar-se a si mesmo. Meus amigos, ouça-me por favor. O homem tem ofendido a santidade de Deus. Estou aqui como mensageiro, mas outras dezenas estão aqui em minha retaguarda. Cada um de nós realizando a nossa parcela de atividade, servindo a esse Senhor perdoador. Agora vejam, senhores, eu estou aqui nesta noite como mensageiro de Deus. E em nome de Jesus Cristo eu te digo: esta terra tem magoado, ofendido a santidade de Deus. Os homens têm brincado com as coisas de Deus. E Deus está aborrecido. Deus não está satisfeito com esta terra, onde milhões de jovens estão injetando lavagem nas veias, onde as mulheres e maridos, numa permissão mútua, estão vivendo uma vida nojenta de pecado, onde os carnavais têm servido apenas de orgias nojentas, onde o turismo hoje só fala em coisas imorais, onde as casas de cinema só passam filmes pornográficos, que de arte só tem arte dos demônios, e muitos deles são patrocinados pelo governo chamado Embrafilme. Abrimos as revistas, já não podemos mandar os nossos filhos nem comprar um jornal numa banca de jornais, diante da imoralidade que está por todo lado. O homem tem ofendido a santidade de Deus, e Deus não está satisfeito com o que está acontecendo, não. Portanto, meu amigo, se você tem brincado com as coisas espirituais, inclusive você, meu irmão, em nome de Jesus, peça perdão a Deus nesta noite. Deus é santo, santo, santo, santo, santo. E Ele não pode mais suportar o mau cheiro do pecado que tem surgido da terra até o trono da graça. O hálito terrível do inferno tem chegado até o céu, e esta terra vai ser destruída, mas Deus vai levar para o céu um povo, um povo, um povo perdoado. Aleluia, aleluia, aleluia. Peça misericórdia a Deus nesta noite, meu irmão, porque Deus é santo, santo, santo. O salmista dizia, é no Salmo 32, versículo 1: bem-aventurado Bem-aventurado é o homem cujos pecados são perdoados. Aleluia. Nós estamos aqui nesta noite e sabemos que o perdão de Deus está aqui. E quem tem o perdão tem o poder. Quem tem o perdão tem a bênção. Quem tem o perdão tem o louvor. Quem tem o perdão tem a alegria. Quem tem o perdão tem a santidade. Quem tem o perdão tem a glória. Quem tem o perdão tem os céus. Quem tem o perdão tem Jesus. Quem tem o perdão tem o Espírito Santo. Quem tem o perdão tem a bênção de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Eu estou sentindo a glória de Deus. Levantem a mão e glorifiquem o Senhor por um minuto. Deixe o Espírito de Deus. Aleluia. E depois nunca mais voltam para lá achando que já segurou a salvação. Diz uma doutrina por aí que uma vez salvo, salvo para sempre. Também não serve para mim. Eu sei que a vida de salvação é uma vida de purificação. Eu sei que você, meu amado irmão, não é sua vida. Tem tido problemas. Quem é que não os tem? Você tem defeitos. Qual dos pastores não os tem? Qual pessoa não tem defeito? Nós sabemos que um dependemos do outro, ajudando uns aos outros. Mas cada dia subindo os graus na escada da purificação, até chegar à estatura de varão perfeito. Estamos caminhando para esta vida de purificação. Você entrou aqui nesta noite, meu irmão, com alguns problemas na sua vida. Você, minha irmã, está aqui. Talvez você tenha até defeitos. E o seu marido não cansa de dizer para você, você tem que mudar isso. Tem que tirar esse erro, sim. E você tem procurado melhorar. Mas fique tranquila. O nosso Deus é um Deus misericordioso e perdoador. E Ele está te purificando. Aleluia. Muitas vezes o diabo lança no teu rosto, porque ele sempre é o acusador, e ele quer colocar a tristeza em você. E você entrou aqui, o diabo já tem conseguido te enganar. Você entrou aqui triste, achando que não está nada certo, tem muitas coisas erradas. Mas quem foi que lhe disse que tudo iria dar certo para você? Você dirá, mas como crente pregador, tudo tem que dar certo. Não, escutem-me por favor. O crente tem lutas, o crente tem dificuldades. Quantas moças, quantos rapazes estão aqui com problemas? Problemas muitas vezes que ele considera seríssimo e realmente os é. Você dirá, mas pastor Takema, será que há salvação para mim? O diabo vive me acusando, eu já estou quase me desviando. Pois bem, meu irmão, é isso mesmo que o diabo queria de você. Que você se entristecesse até a morte e se desviasse. Mas hoje, você vai se fortalecer no Senhor. Pisa na cabeça do diabo e diz, o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Aleluia. Existem os santarrões por aí que querem dizer que o céu não vai, e ninguém vai para o céu, tem que ser assim, meu amigo, por merecimento ninguém vai para o céu, mas é a misericórdia do Senhor que nos traz aqui. Portanto, glorifica o Senhor, juventude, vós sois fortes, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Vós sois fortes e já tendes vencido o maligno. Sai, demônio, tu não tens poder sobre a vida desta mocidade. Caracalabaxandarayas, aleluia, aleluia, aleluia. Os legalistas, os santarrões, querem dizer por aí que eles são melhores que os outros. Ninguém é melhor do que ninguém. Takayama não é melhor do que você. Você não é melhor do que os outros. Agora há uma coisa que nós podemos fazer: cada dia purificar a nossa vida no sangue precioso de Jesus Cristo. Falhas todos nós temos. Pastor Takayama, o senhor então está dizendo que o crente tem luta? Sim. Ah, era isso que eu queria saber. Porque eu queria ser um crente, mas agora não vou ser mais, porque o senhor está dizendo que a vida de salvação do crente é uma vida cheia de luta. Então era bem isso que eu queria saber. Portanto, nunca mais quero ser um crente, porque luta por luta vou ficar aqui no mundo, pregador. Muito bem. No mundo você tem lutas. E o crente tem luta? E como tem? E como tem lutas? Então que adianta ser um crente, pregador? Só que tem um detalhe que você está se esquecendo. Lá no mundo você tem lutas e não tem quem ajude você a resolver os seus problemas. O crente tem luta, mas Jesus está ao lado dele para ajudar a resolver as lutas. Aleluia, aleluia. E quando Jesus está do meu lado, eu faço como Pedro, agarro no braço de Jesus e vou, Jesus, aleluia. Vamos, Jesus, vou andar sobre o mar, aleluia. Xarabacandarayas, aleluia, glórias ao Senhor. Aleluia. A Bíblia diz, vejam bem, alguns legalistas, alguns achando que era melhor que os outros, chegaram para Jesus e disseram: Jesus, está aqui esta mulher, essa sem vergonha, foi apanhada em pleno adultério, me dá aqui um tijolo. Já tinha gente preparando paralelepípedo naquele tempo que não tinha tijolos, já pronto para jogar na mulher. Senhor, pela lei, essa mulher tem que ser apedrejada. O que é que o senhor vai fazer? Esperando Jesus dizendo: apedreja essa sem vergonha mesmo. E Jesus olhou para eles, para os santarrões. Oh, eu sou melhor que os outros. Eu vou mais essa mulher. Foi apanhada em pleno adultério. E Jesus olhou para aquela multidão. Tudo bem? Então faça o seguinte: aquele que dentre vós estiver sem pecado, comece, atire a primeira pedra. Eu também tenho. Oh, aleluia, xarabacandaraia. Ah, pastor, então isso aí me dá força para eu agora andar fazendo as coisinhas erradas. Vou me desviar, Jesus. Espera um pouco. Eu falei de um lado, mas vou falar do outro. Jesus olhou para a mulher e disse: mulher, ninguém te condenou. Por incrível que pareça, Jesus, ninguém. Muito bem. Então nem mesmo eu também te condeno. Porém, vai e se purifique. Vai e não peques mais. Aleluia. Xarabacandarayas. Comece a entrar pelo caminho da purificação. Jovem pentecostal, não diga que você é fraco. O diabo que está querendo colocar na tua cabeça que você é fraco. Você é forte, filhinho, já venceste o maligno. Aleluia. Vós sois forte, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aleluia. Portanto, termino dizendo que lá no céu não entrará coisa alguma impura. Com uma água você toma banho todos os dias. Com a água você lava suas mãos, o seu cabelo, o seu corpo. Com a água você lava os seus pratos. Mas eu te digo, não há água nenhuma que possa lavar o seu coração. Não há química nenhuma que possa lavar o seu coração. Com sabão você lava o seu rosto, mas não há sabão, detergente nenhum que possa lavar o seu coração. Química alguma desse mundo purifica o coração. Nem sangue de galinha preta pode purificar o coração, como os pretensos homens por aí dizem que fecha. Sangue de galinha preta não fecha o corpo de ninguém. Conheço muito assassino morto que andou no centro de um bando dizendo que estava com o corpo fechado. Coitado, está fechado é com caixão, porque está 7 palmos debaixo da terra. Meu amigo, o único que protege o nosso corpo e purifica é o sangue de Jesus Cristo. Aleluia! Oh! 1 João 1,7 diz: mas se andarmos na luz, não nas trevas, porque esse negócio de andar por aí, andar atrás de macumba é das trevas, mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Aleluia! E o sangue de Jesus Cristo, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado, de todo o pecado, nos purifica de todo o pecado. Aleluia! Mas em terceiro lugar, céu é um lugar preparado para um povo preparado. O tema da mocidade daqui da Almadani diz: fortalecei-vos no Senhor. Não é no teu pai, não. Tem gente que é crente no pai, ou outros são crentes na mãe. Pensa que vão subir ao céu segurando nas barras da saia da mamãe. Não. Tem gente que se a mãe desviar, desvia ele. Tem gente que se o marido desviar, desvia a família todinha. Estão fortalecidos no pai, na mãe. Tem gente que se o pastor não for aquele que ele gostaria, se desvia. É crente no pastor. Cai o pastor, porque o homem é um ser fraco, pode cair mesmo, todos nós estamos sujeitos. Hã? E a sua fé fica alicerçada no homem, numa denominação, fica alicerçada no maestro, fica alicerçada em fulano, em ciclano, quando nós sabemos que a nossa força, a nossa fé deve estar no Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E o poder de Deus é maior do que o de Sansão. O poder de Deus é maior do que a sabedoria de Salomão. O poder de Deus, meu amado irmão, está aqui nesta noite. Aleluia, aleluia. E sabe de mais um segredo? Ele disse: todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Ah, está sobre Jesus. Mas tem mais um segredo. Ele diz: Pai, a glória, o poder que tu me deste, eu dou para quem? Hã? Para o padre? Para o pastor? Para o papa? Eu dou para quem? Para o pastor presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Brasil? Não. Ele diz: Pai, a glória que tu me deste, eu dou para os meus discípulos. Oh, aleluia! Oh, aleluia! O diabo é forte, irmão Takayama? É! O diabo é forte, é! O diabo tem força? Tem! Mas nós temos muito mais, porque aquele que está conosco é mais forte do que ele. Aleluia! Mais forte, mais poderoso! Todo poder está sobre Jesus e Ele está te dando nessa noite. Aleluia! Pisa na cabeça do diabo agora! Agora! Aleluia! O céu é um lugar preparado para um povo preparado. Sabiam disso? Tem que ser tão preparado que algumas vezes a Bíblia diz que o céu é tomado até por violência. Pastor, eu nunca consegui entender esse negócio de violência. O meu irmão está dizendo que a força é pelo Espírito. Como é que é isso? Bem, no tempo de Jesus, quando o povo queria chegar a Jesus, algumas pessoas usaram até violência. Vocês lembram daquela mulher que tinha um fluxo de sangue e ia morrer? Naquele tempo que o recurso da medicina era fraco, e aquela mulher queria chegar até Jesus, e ela chegava, o povo dizia: sai pra lá, mulher, aqui não tem lugar. Era uma multidão tão compacta que ela queria chegar a Jesus, mas o desejo dela chegar a Jesus era tão grande que ela foi abrindo caminho na violência, beliscou um, pisou no pé do outro, foi avançando e ela chegou até Jesus, usou a violência. Outras pessoas, como o cego de Jericó, o povo até reprimia ele, mas ele avançou até chegar a Jesus, ele abriu o caminho da multidão. Outras vezes, 4 amigos pegaram um paralítico, quando chegaram na casa onde Jesus estava, queriam entrar pela porta, não tinha lugar, queriam entrar pela janela, não tinha. O que eles fizeram? Subiram no telhado, tiraram, veja que violência que fizeram. Se eu fosse o dono da casa, ia ficar até bravo. E tiraram o telhado e colocaram o paralítico lá de cima. E Jesus, vendo a fé deles, o libertou. Aleluia. Meus amigos, a mensagem que o Senhor pregou, a mensagem que os discípulos do Senhor pregaram, não foi uma mensagem nada popular. Era uma mensagem que somente pessoas preparadas podiam entrar. Por exemplo, João Batista, quando pregava, ele dizia: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Você, talvez, muito do que eu tenho dito aqui, você não tem gostado disso. Eu não posso fazer nada. Eu não vim aqui para agradar você. Eu vim aqui para contar a verdade. Eu não tenho compromisso com homens. O meu compromisso é com Deus. Ele vai pedir isso conta de mim. E a verdade não muda pelo fato de você gostar dela ou não. A verdade sempre será verdade. Se você chegar no médico um dia e dizer: médico, me conta o que é que eu tenho. Ele não vai te enganar, não. Você prefere que ele diga a verdade. Doa o que doer. Nesta noite nós estamos mexendo em feridas por aí, mas vai curar, aleluia. Porque o sal da terra está aqui. Vai curar. Glória a Deus. Se você não largar, senhorita, essa vida de prostituição, você não vai para o céu, vai lá para o inferno. Se você, jovem, não largar essa vida de vício, no céu não, você não vai, você vai para o inferno. Se você não largar esse teu vício, meu amigo, você não vai para o céu. Mas a minha esposa é boa crente. Até eu dou minhas esmolinhas, minhas mesas. Bem, a salvação não é por esmolas. A salvação é pela fé. E quem tem fé, Deus opera milagres. Amém? Se eu dissesse para você aqui que você é uma raça de víboras, capaz de ter que sair antes de terminar o culto, que você me apedrejaria. Mas esta foi a mensagem de João Batista. Ele não pregava uma mensagem nada popular e acabou custando a cabeça dele. Não importa que role a minha cabeça, importante é que a sua vá para o céu. Aleluia! Eu quero falar a verdade aqui nesta noite. A mensagem de João Batista era penetrante. Ele dizia: arrependei-vos, em Mateus 3:2, porque é chegado o reino dos céus. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzir, pois, frutos digno de arrependimento. Era uma mensagem para um povo que tinha que realmente estar preparado. Você acha que os crentes, é difícil ser um crente? Olha aí, os crentes, eu sei que eles estão certos, mas pastor, eu vou lá naquela outra igrejinha, assim, lá é mais fácil, lá eu ando assim, lá o sacerdote não me proíbe disso, lá eu posso andar assim, olha lá, ele até é capaz de me dar uma função, mesmo do meu jeito errado de viver, lá é que é bom, pastor. Bem, agora se vai para o céu, eu não sei. Agora, se o povo que está aqui, aqui não é fácil mesmo, a doutrina é pesada, a mensagem é dura, mas uma coisa eu te garanto, esse é o povo que vai morar nos céus. Aleluia! João Batista dizia para aquele que cobrava impostos mais do que o povo podia pagar, em Lucas 3:13, ele diz: olha, não exijais mais do que o povo possa pagar. Para aquelas autoridades que aproveitavam a sua força para oprimir os outros, ele dizia: olha, não extorquais aquilo que o povo não pode dar. Para aqueles poderosos como Herodes, ele nunca passou panos quentes sobre as verdades, não. Ele dizia para Herodes em Marcos 6:18: Herodes, não é lícito você ter a mulher do teu irmão. Dizem por aí que o evangelho hoje não tem importância, que até o homossexual vai para o céu, e que o homem pode trair sua mulher, a mulher do seu marido, que isso não tem importância. Só se for na sua Bíblia, porque na minha não está escrito nada disso. Pelo contrário, até para os poderosos ele dizia: olha, não é lícito você ter a mulher dos outros. Ouviu? Você não gosta, mas você sabe que é verdade. Deus está falando com a sua vida nesta noite. Foi uma mensagem nada popular, lhe custou a cabeça. Mas tenham certeza, nos dias de João Batista, diz a Bíblia, que foi produzido um grande avivamento. Aleluia. Oh, Jesus vai batizar com o Espírito Santo. Aleluia. Jesus vai batizar hoje. Aleluia. Meus amigos, o céu é lá, mas o seu reino começa aqui. Ele dizia, Jesus dizia para os seus discípulos, a mensagem que ele tinha era uma mensagem só para pessoas preparadas, porque as condições eram duras. Em Mateus 8:21, para o escriba, ele dizia para aqueles escribas: olha, a raposa tem os seus covinhos, as aves tem os seus ninhos, mas o filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça. para aquelas pessoas que queriam viver mais a vida social, a vida dos parentes. Em Mateus 8, 21 e 22, ele dizia: olha, deixe os mortos enterrar os seus mortos, largue lá e venha e siga-me. Para aquelas pessoas que amavam pai e mãe mais do que a mim, Mateus 10, 37 e 38, ele dizia: aquele que ama pai e mãe mais do que a mim não é digno de mim. Para aquelas pessoas que amavam mais a riqueza, como em Marcos, em Mateus 19, verso 16, para o jovem rico, ele dizia: vai, vende tudo quanto tem e segue-me, vem, segue-me. Para aqueles discípulos que achavam que era duro seguir a Jesus, em Mateus 16, verso 24, ele dizia para os discípulos: se alguém quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Era uma mensagem só para a gente preparada. Em Lucas 13, verso 23 e 24, quando alguém perguntava: mas será que são poucos os que vão para o céu? Ele dizia: olha, esforçai-vos, fortalecei-vos e esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Muitos procurarão e não conseguirão. Em Mateus 7, verso 13 e 14, para aqueles que achavam que não era fácil entrar pela porta, ele dizia: realmente a porta estreita, apertada é o caminho, mas tenho certeza, esse é o caminho que vai para o céu. É para apenas um povo preparado. Preparado. Esse é o preço que tem que ser pago para entrar no céu. Se você andar por aí encontrando o evangelho bonitinho, facinho, mas de qualquer jeito, importante que teu dízimo entre para a igreja, como se a igreja fosse um clubinho social, cuidado. Esse lugar que andam vendendo para você drops ungido, bala ungida, lente ungido, não sei o que lá ungido. Já lá no Rio de Janeiro estão vendendo até peixe ungido. Cuidado para não engasgar com espinho ungido. Sai desse lugar, meu irmão. Diz que andam vendendo folha de Jerusalém ungida. Já Jerusalém deve ser um deserto, que do jeito que venderam folha por aí. Não. Não vá nesses lugares. Aqui é duro. Mas eu tenho certeza, você vai para o céu. Aleluia. Esse é o povo que vai morar nos céus. Ah, é um povo preparado que vai morar nos céus. E finalmente, em último lugar, para encerrar rapidamente, esse é o povo que vai morar no céu. E o povo que vai morar no céu, escutem bem, por favor, o povo que vai morar no céu tem que estar acostumado com o ambiente do céu. Amém? Amém? Você há de convir comigo. Se você não quer largar o seu vício, se você não quer largar os seus erros, se você não quer largar os seus viciozinhos sociais, também você não quer morar no céu. Você sabe que a igreja está certa, que esse lugar está certo, mas você não quer largar porque acha que é tão difícil. Deus, matar um pouquinho. Se você não quer abandonar a sua vida errada, você há de convir comigo que você não vai querer morar no céu. Você acha que o ambiente da igreja está certo, que aqui está tudo muito certo, mas você não tem força, acha que não dá para vir porque quer continuar no seu vício, mas você quer ir para o céu. Se eu perguntar quem quer ir para o céu, todo mundo levanta as duas mãos. Mas você há de convir comigo que você não quer ir para o céu na realidade. Não, eu quero, pregador. Não, você não quer. Porque há um detalhe. Lá no céu, você não gosta do ambiente da igreja porque acha que é barulhento. Mas lá no céu, não vai ter, por exemplo, fábrica de cigarro Philips Morris, Souza Cruz. E você não quer abandonar teu vício. Então não vai querer morar no céu. É um ambiente muito monótono para você. Você que é meio preguiçoso, vagabundo, fica pensando que o céu é um lugar de assim, né? Ah, eu quero ir no céu porque eu vou dormir o dia todo. Não preciso prestar 8 horas de serviço. Eu vou pegar aquela nuvenzinha e dizer: ô, irmão Pedro, me ajuda a fazer minha nuvem aqui. E vai fazer um colchão de nuvem. Melhor que os de Probel aí, olha. E hoje em dia está em moda dormir em colchão duro, não é? Melhor do que esse, você não vai sofrer da coluna. E vai fazer aquele colchão de nuvem como você sempre quis fazer. E vai dormir o resto da eternidade. Ah! Não. Céu, esse não é o céu que eu tenho para você. Esse é o céu do preguiçoso, que não é lá, é lá. Não. Esse não é o céu que eu te prego, não. O céu que Deus tem reservado para nós. Nós vamos cantar, adorar ao Senhor pelo século dos séculos, pela eternidade. Lá não haverá mentira, engano, cigarro, vício, bebida, dor. Não precisamos de vício, de droga para se alegrar. Não precisamos de mundo colorido. Toda a eternidade estará lá, aleluia. E não precisaremos de nada disso. Glórias ao Senhor. Se você não quer abandonar o seu palavrão lá no céu, não dá para falar palavrão não, meu amigo. Comece agora. Hoje o reino dos céus está sendo implantado aqui. Comece a se acostumar. Tomar com o ambiente do céu aqui e agora! Agora! Para de tocar com o seu instrumento, querendo tocar hinos da igreja e querendo tocar música profana lá fora. Mas pastor, eu tenho que fazer minha férias no carnaval, dá para ganhar um bom dinheiro, eu posso tocar meu instrumento? Meu irmão, larga disso, você não vai tocar teu instrumento, nem que o diabo te dê todo o dinheiro, porque ele vai tomar de você. Não toque para o maligno, glorifica o Senhor, acostume-se com o ambiente do céu e com a música do céu. Carabacandaraias, você acha que é errado? Quem vive com ar mundano não tem seus pulmões espirituais preparados para respirar o ambiente do céu. Nesta noite você está vendo esse povo aqui glorificando ao Senhor, aleluia. As pessoas já estão chegando para Jesus. Vamos ficar de pé neste momento, meus amados irmãos, aleluia. Vem agora para frente, você quer ter um encontro com Jesus, não deixar eu terminar de pregar a mensagem aqui, mas ouça-me por favor, se você quer aceitar Jesus, comece a vir agora, comece a se acostumar com o ambiente dos céus. Mas escute-me por favor, um minuto, escute-me por favor, não saia não, escute-me, sabe? Você acha que é meio até fanatismo esse povo está dando glória a Deus, aleluia, falando uma língua diferente que você nunca ouviu. Escute lá. Quando eu fui fazer uma campanha lá em Cochabamba, eu tive que aprender o espanhol, falar com, pregar espanhol lá na cidade de Cochabamba. Quando eu estive nos Estados Unidos, tive que aprender algumas palavras para poder caminhar na cidade, fazer as minhas compras lá no mercado, andar de ônibus. Quando estive na Alemanha, algumas palavras eu aprendi para saudar os irmãos alemães com a paz do Senhor, é fria de série, algumas coisas mais. Escutem-me, por favor. Oh, glória a Deus. Você está vendo esse povo aqui dando aleluia, glória a Deus, e falando essa língua estranha, diferente. Sabe o que é isso aqui? Essa é a maior escola que o mundo pode ter, melhor que o CCAA, IAS e FISC. Nós estamos aprendendo a língua dos céus agora, porque lá no céu nós vamos louvar ao Senhor, aleluia! Portanto, não se assuste, você vai começar a falar a língua dos anjos, me perdoe os tradicionais, mas a Bíblia diz que nos últimos dias Deus derramará do seu Espírito sobre toda a carne, e nós falaríamos línguas estranhas! Xaracalabaxandaraia! Oh, o céu é um lugar preparado para um povo purificado, para um povo perdoado, para um povo preparado e para um povo acostumado com o ambiente do céu. Lá no céu, nós não vamos ficar calados não. Se você quer ir para uma igreja caladinha, lá no céu não é um céu de mudo. Lá no céu nós vamos falar mistérios com Deus. Lá nós vamos glorificar o Senhor. Pelo século dos séculos, o Rei dos Reis será exaltado por toda a eternidade. Vamos glorificar a Deus. Vale a pena louvar ao Senhor Jesus Cristo. Levante a mão mais uma vez, meus irmãos, e vamos glorificar o Senhor nesta hora, porque Deus está esperando do povo preparado algo nesta noite. Aleluia, aleluia. Agora, meu amigo, você que entrou pela primeira vez aqui nesta noite precisa de um encontro com Jesus Cristo. Ou você está fracassado na vida espiritual, venha para frente agora. Saia do seu lugar nesta noite e venha ter um encontro com Jesus Cristo. Você que está desviado dos caminhos de Deus, venha para frente nesta noite e ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Você está sentindo esse povo com esse espírito de louvor e de aleluia. Você também pode louvar, mas antes venha receber o perdão de Deus.